Puxa, olha, chat, eu não tô brincando. A vida desse animal está nas suas mãos. Você sabe por quê? Os animais não falam. Porque eles morrem pra gente, pra amar. Sapo!